198, Netuno 52. Controle de Salvador, boa tarde, Netuno 52. Controle Salvador, boa tarde, Netuno 52. Rede radial de saída, está autorizado 065. verificação e identificação, tudo mantendo nível de voltagem espaço zero, permaneça comigo, em Andrigue, troque para 124, decimal 25. Demacio, com você, Andrigue, troca para 124, decimal, obrigado. Aciona identificação, tudo mantendo nível de voo 320, vou direto para o São Brito. Voo 9097. Centro Recife, aguarde. Telefone 87. E ao passar a posição bridge, chame sempre o Brasília, frequência 124, decimal 25, voo 9097. Controle strip 5490. Da 3626735. 626, evite desvios à esquerda e quando a 60 milhas para o NDB Porto Seguro, chame o controle em 120, decimal 9, da 3626. Thank you. Niger, Russia 5. Nice climb, man. That thing is at level 380, so that's Russia 5. Southwest 15, climb to flight level 380, Southwest 15. Turno 52, San Francisco. Netuno 52, tem contato com a defesa aérea nos canais 105, secundária 115, reserva, canal 11. Netuno 52. Inflação, dono 390, chame sempre Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Cantri 626, vou direto para a Serra 011, Cantri 626. Azul 4101, eu vou direto em posição brilho. Chama controle por seguro, frequência 120, decimal 9, 3626. Papá, papá, alfa, alfa, fox, 135. Alfa Foxtrot, chame centro Brasília, frequência 124, decimal 25, secundária 126, decimal 55, papá, papá, alfa, alfa, alfa. Obrigado. Controle Salvador, voo 397, boa tarde. Sobe o 360, der o laser, voo 397. Forma que está transportando órgãos para a cidade de Vitória, direto de Mótila. Quando virei de ano 393. Voo no 391 no centro de Recife, acione identificação, hotel de voo com a certa. Voo 9097, chama Brasília, número 24, decimal 25, alterna no 26, decimal 105. como 397, essa minha identificação, sobre uma TNB do 360 na sua divisa. Aguarde. Gente, voo no 397 foi na proa de Brise, Bravo Romeo India, Delta Echo. Aguarde coordenação para a proa de Brise. De 98, muito obrigado, Lima, Del Gilhar. De Salvador, boa tarde, para consegue Lima, Del Gilhar. Momo, vigilância Lima, Hotel Gillette. O 952, chama Recife em 125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Autoriza direto o código, Lima, Hotel Gillette. Já 98, boa, obrigado. Ok, então, Momo, como que foi? Fica de volta na direita, essa formação de setor. Direita, controle. Pronto, manda meus 3 armeiros, Lima, Hotel Gillette. Salvador, tá 3-1-3, boa. Zero Nadael, San 3193, quanto está de proa de venda? Obrigado, Lito. Obrigado. Vou no 397, traço, você vai na sua posição de 2 horas, 30 milhas no rumo oposto, e desse deu nível de voo no 50. São 3507, Recife. O 07 chama Brasília em 124, decimal 25, alterna no 2000, decimal 55. Lima 397, da presente autorizado por 8, Pirassununga. Negativo, TAM 3605, repita. Controle Salvador, muito boa tarde, Xanar 6315, decolando o perfil da Anael, está cruzando 1700. Subi na Anael, Xanar, seria possível voarmos com proa de Leda ou Mótiva? Leda, graças. TAM 3193, essa identificação submantém a nível de voo 360. Sim, solicito 380, TAM 3193. Coluna 397 autorizado, subir e manter nível de voo 380. Voo 9200, chama o controle posto seguro em 120, decimal 9. O Gol 1397, em caso de falhas, para ingresso na FIA Brasília, chama a mesma em 124.25. Azul 4101 da 350 Pro de Bugoff. Controle cordial, boa tarde, CNM 1142. Brasília em 124, decimal 25. Sonic 2009, perfil da El. Sonic 2009, Coral 240, 2009. 193, troque frequência para 125, decimal 1, sem chamada. O 397, troca frequência para 125, decimal 1. Voo 2009, boa tarde, sua identificação, sobre mantenimento do voo 240. Reautorizado nível 220, voo 2009. Coordenação com Ingels. É 198, 4131. Controle, bom dia. É o azul 4131. Com referências, pode voar Mótica? Ok, Leda, azul. Leda da presente, azul 4131. Azul 4462, autorizado para o Edmina, descida para 3.000 pés, com restrições aqui, zero na. 98, boa, sai Norberto. Flores Salvador, boa tarde, voo 796. Voo 796, Israel Leda Morte, 360, Israel Leda Morte, 360, 1884, tá passando 1700, o Caracajó. Voo 1884, passando radar na decolagem, pilotagem do 230, saída do Caracajó. 230 pro Caracajó, 1884. Azul 50, 02, desça para 4, 10, azul chama 0, 1, 7, 5, 5.